estamos aqui mais um dia neste programa que é o mais sem experiência da internet, o Noobcast. Estamos aqui hoje com Igor. Olá, noobs. Tudo bem com vocês, seus maravilhosos? Também estamos aqui com Pedro Pedroso. E aí, gente, beleza? Tá rindo aqui, maluco. Olá, tudo bem? Como vocês vão? Estamos aqui com ele também, nosso ilustre convidado desta noite, senhor Lucas Lira! Opa, tudo bom com vocês aí? Então tá bom. E este que vos fala, Carlos Carlão! Estamos aqui hoje para mais este programa maravilhoso e adivinha qual é o tema de hoje? Pode nos dizer qual é o tema de hoje, senhor convidado especial Lucas Lira? Com prazer, Carlos Martins. Vamos falar sobre as mães. Onde vivem, o que comem, como se reproduzem. Por que gritam ao invés... Não consegui. Por que gritam ao invés de... Ao invés? Tem um R no final do invés. Por que gritam ao invés de falar? Isso mesmo, Nubes, vocês não estão enganados. Em função do glorioso Dia das Mães, e sem elas, nenhum de nós estaríamos aqui hoje, vamos fazer este programa em homenagem a essas belas senhoras que iluminaram as nossas vidas. Hoje nós vamos falar de mães, e eu vou começar falando que a minha mãe é a mulher mais especial da minha vida. Olha só que coisa... Olha que coisa bonitinha. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre as suas mães antes que nós aprofundemos no nosso tema de hoje? Não, eu queria dizer que se cada vez que eu ganhasse um real pelas ameaças da minha mãe de querer sumir, eu teria um banco hoje. Vale. Eu prefiro ficar calado. Qualquer coisa que eu disser aqui pode ser usado contra mim depois. Faz sentido. Pedro Pedroso! A minha mãe, acho que... É uma mãe diferente, sabe? E eu acho que vocês vão entender. Ao longo do programa. Morreu. Morreu. Segue o tema, então. Gostaria de levantar um tema aqui que é muito relevante, acho que, para os dias de hoje. Porque, assim, quando a minha mãe ela resolve arrumar o meu quarto, muitas coisas importantes elas costumam ou mudar de lugar misteriosamente ou sumir, assim, sabe? Eu não sei se vocês, parceiros de programa, partiram do mesmo problema que eu. Olha, minha mãe não costuma arrumar meu quarto muito, não costuma, tipo, arrumar a cama quando eu levanto, mas quando ela arruma, é isso que acontece. É claro, pra mim é a mesma coisa, eu também não, começava a não encontrar as coisas, eu geralmente perguntava, ô mãe, você arrumou meu quarto, então cadê? Onde é que você escondeu, né? Ou às vezes ela arruma o nosso quarto, aí a gente procura a nossa meia nessa gaveta, aí a gente pergunta, a gente não acha, a gente pergunta pra ela onde que tá, e ela fala, nessa gaveta, aí a gente não acha, aí ela vem e acha. Exatamente, porque tem um compartimento secreto, que é em Nárnia, e quando ela coloca a mão, o Túminus dá pra ela, e aí ela encontra. E aparece, né, cara? É. Nada. É terrível, é desse jeito mesmo, você chega assim, ela arruma meu quarto, né, e a coisa, sei lá, tava em cima da mesa aqui do meu quarto. Aí ela pega, aí eu falo assim pra minha mãe, mãe, você arrumou meu quarto hoje, mas onde é que tava tal coisa? Ela fala assim, eu não vi isso aí não. Esse negócio estava evidente em cima da mesa, é a maior coisa em cima da mesa, e ela, sei lá, moveu pra dentro do guarda-roupa, aí ela fala que não viu, né, porque ela não lembra o que ela mexeu. Ah, tem um outro detalhe importante, peculiar sobre as mães, que é o seguinte, você sumiu seu chinelo, claro, tava no seu quarto, sua mãe arrumou e depois ele sumiu. E aí você chega pra sua mãe e falou, ô mãe, onde é que tá o meu chinelo? E ela fala assim, ué, o chinelo é seu? Você que tem que saber. É, por aí. Mas se o chinelo é meu, por que, a senhora tirou do lugar? Então não mexa nas minhas coisas. É. Tem outro negócio. Oi? Das mães também. Ainda mais nesse ramo de limpeza, assim, porque eu não sei se acontece com vocês, mas comigo, a minha mãe, ela fala assim, Carol, vai ali arrumar a sala pra mim. Ah, mãe, eu tô terminando de fazer aqui eu gosto de música, eu tô terminando de fazer um negocinho da música aqui, eu já vou. Assim, eu não demoro 3 minutos. Quando eu chego, ela tá arrumando. Porque, aparentemente, eu demorei demais pra ir lá arrumar. Isso acontece. Vocês também? As mães na verdade, vocês são eu acho. Isso acontece com todo mundo aqui em casa. Eles pedem alguma coisa e eu fico... A pessoa olha assim pra mim. Fala, ô Igor, você faz isso? Aí ela para assim e fica pensando, não, deixa que eu faço. Caraca. Assim funciona. Não, e tem um detalhe que é assim, sua mãe pede alguma coisa pra você fazer, você demora, tipo, 38 segundos. No 39º segundo, ela vai fazer. Por quê? Não é pra você ficar de boa, não. É porque ela vai usar isso contra você no futuro. Claro. Ah. Isso daí, na verdade, é uma tática, que ela vai pegar aquilo e vai falar assim, não, mas naquele dia lá você não fez o que eu tinha falado pra você fazer. Você demorou 38 segundos. É, você tem. Então, tipo assim, na verdade é só uma tática. Porque mãe tem memória infinita, né? É verdade. Claro. Na verdade, mãe tem memória infinita quando ela quer ter memória infinita, né? Exatamente. Não, inclusive, ela ameaça, né? Ela fala assim, ah, é? Você não vai arrumar? Não, espero que seu filho seja igual você. Aí você vai ver o que é bom. Exatamente. Você vai sentir o que eu estou sentindo agora. Meu Deus, que drama, né? Que... Minha mãe era cabulosa, cara. Ela chegava assim, ó. Eu tomava um café, esquecia a xícara no sofá. Ela pegava, chegava assim, vem cá. Tá esquecendo uma coisa aqui. Tá vendo o seu coxo ali? Pega o seu coxo e limpa. Tipo, como se eu fosse um porco suíno mesmo, sabe? O animal. Não, mas é. Esse negócio de limpeza, é de arrumar... Assim, tudo que a minha mãe pede, eu faço, né? Sem problema. Só que é aquele negócio que você falou. Se eu demorei 38 segundos, né? A minha mãe, ela... Você não gosta de mim? Você não fez o que eu pedi? Você... Eu vou sumir. Você vai ver você só. Não, você é adotado. É. Não, minha mãe, ela falava que ia sumir e ela dava um roteiro, tipo, ela falava assim, qualquer dia você vai ver só, eu vou ficar doente, eu vou morrer, aí eu quero ver, aí ela, e tipo assim, minha mãe, ela dava tipo um roteiro do velório, assim, tipo, ela chegava e falava assim, não, você vai morrer e eu não quero ver você chorando não, porque depois não adianta eu ficar arrependido não, depois que eu morrer, tipo assim, ela queria que tudo fosse do jeito dela, até depois que ela tava morta já, entendeu, tipo, ela é cabulosa. Eu imaginaria minha mãe com aquela fumaça do Batman. Ela joga no chão assim, a fumaça sobe e ela sai. Ela some. Meu Deus. Ah. Esse negócio das mães, realmente, elas levam tudo ao extremo, né? Quando eu não estiver mais aqui, quero ver, porque tudo depende de mim nessa casa. Se eu não lavar a louça, ninguém vai lavar. Se eu não cozinho, ninguém vai cozinhar. Aí vai todo mundo morrer de fome. Aí vocês vão ver o quanto eu era. Isso, né, cara? É isso mesmo. Aí você faz tudo que você tem que fazer na casa, aí por uma ironia do destino, você esquece de sei lá, pôr o lixo. Aí por causa do lixo que você não pôs, ela fala que você não fez nada. Ah, é verdade, né? Ah, você arrumou o seu quarto, você arrumou o quarto dela, você arrumou a sala, você lavou o banheiro, você fez o almoço, você carregou ela do quarto pra sala, porque ela tava com preguiça de andar, aí você foi lá, fez as unhas dela, encerou toda a casa, lavou o carro, e aí tu esqueceu de botar o lixo. Não faz nada nessa casa mesmo. É assim mesmo. Caraca. É, cara. Mas, tem umas coisas interessantes sobre as mães também, que eu não moro mais com minha mãe, eu sou casado, já faz 4 anos quase. E a minha esposa é mãe, e a minha filha tá fazendo 1 ano hoje, por sinal, aliás. E tem uns negócios, cara, que é interessante. Quando você vê a mudança da mulher pra mãe, cara, é bizarro. A minha esposa hoje, ela tem... É, cara, é cabuloso. Ela, tipo, ela tem uns comportamentos de mãe já, cara. É engraçado. É, cara, ela tem superpoder de mãe? Ela tem, cara. Nossa, teve um dia que eu tava saindo de manhã. Aí ela falou assim, leva um guarda-chuva, né? Cara, eu juro pra vocês que eu olhei pra fora, assim, eu moro no segundo andar. E eu falei, não vai chover. Não, não é possível que vá chover. Não vou levar o guarda-chuva. Cara, eu pisei pra fora do trabalho na hora de voltar embora. E caiu um dilúvio, cara. Eu vi Noé, assim, ó, passando com a arca lá no fundo, assim. Tipo, seu trouxa, eu devia ter ouvido isso. Tipo assim, cara, não duvido. Ela tá no superpoder. O chinelo já faz efeito, já? Já tem curva. Caraca, já tem curva, já. Porque a mãe, ela tem esse superpoder, né? É o sexto sentido. Ela vira meteorológica, né? Ela consegue adivinhar o tempo. Ela também tem super olfato, né? Porque, assim, se você tá na cozinha, abriu a geladeira, pegou o negócio estragado pra comer, você não sabe que tá estragado. Você olha, se não tiver com uma aparência feinha, você não sabe, né? Ela pode estar do outro lado da casa, assim, ó, do outro lado da rua, chegando em casa, ela vai sentir um cheiro e vai tacar o chinelo fazendo curva, né? Pra bater na sua mão e você largar a comida. Uhum. E, inclusive, não é que a mãe ela é meteorologista, ela não adivinha o tempo. Ela muda o tempo conforme ela quer, entendeu? Caraca! É isso. Exatamente, ela é... Exatamente. Ela faz tipo uma chover, tempestade, ela não adivinha que vai chover, entendeu? Exatamente. Eu não tinha pensado desse lado, cara. Olha só aí, que ela cara. Só faz chover se você não levou o guarda-chuva. Se você levou, então, ela mantém. Se você levou, então você está levando peso morto na sua mão, que não vai chover. Então você está levando à toa. Mas se você não levou, você vai se arrepender de não ter levado. Mamãezinha! Tá escrito fazer besteira na rua? Quem fica culpada somos nós. E aí, galera, o próximo tema que a gente pode discutir aqui sobre as mães é sobre comida de mãe, né? Afinal, não existe melhor comida do que a comida caseira que a minha mãe faz em casa. Uma maionese caseira deliciosa. Mas então, rapaz, a comida que minha mãe faz em casa é uma comida assim, bom, pelo menos eu sempre, minha mãe sempre fez comida aqui em casa, e é a única comida que assim, que eu como desde quando, sei lá, eu nasci, e essa comida ela não enjoa, sabe? Eu não canso de comer essa comida. Quando eu vou comer em um restaurante, ou quando eu vou trabalhar, eu como lá no escritório, ela sempre, tipo assim, a comida enjoa, né? Você come, e a comida de mãe, ela enjoa, né, cara? Não sei o que é isso. Na verdade, existem muitos estudos que estão ligados à alimentação da mãe na gravidez e o paladar que o filho vai ter mesmo depois de adulto. Isso é fato. Não. Por exemplo, se você tem uma tendência maior a comer muito doce, provavelmente a sua mãe teve um desejo muito grande de comer doce quando estava grávida de você, ou quando você não então gosta é de algum determinado alimento. Então essa é minha loucura por é a sua mãe que enjoou desse alimento na gravidez. Oh, o Cleit devia cheirar giz, então. Certeza. Ô Pedro, sua mãe dava umas patadas nas pessoas também? A minha mãe não dava patada não, ela dava livrado na minha cabeça. Nossa, caraca, verdade. Nossa. Ele falou quando ele ia estudar e ele errava as contas, a mãe dele dava com livro na cabeça dele. Meu Deus, caraca, cara. Que isso, mano. Foi um momento difícil, né? Eu aprendi a fazer 3 mais 3. Eu imagino que quando o Pedro assistia Everybody Hates Chris, né? Ele ficava com inveja da mãe do Chris, que ele queria ter a mãe do Chris como mãe, né? Sabe que é o pior que é a verdade, isso aí? Caraca, então, olha. Caraca, assim, a minha mãe é a Rochelle. A minha mãe nossa, é a Rochelle. Nossa, nossa. Porque é igual, cara, é muito igual. A minha mãe, ela tem aquele negócio, machucou, aí minha mãe vai pegar o xarope. Eu ia perguntar isso agora. Quando machuca, meu Deus, eu vou pegar o xarope. Só aquele dia que ela acendeu o Fabiano e jogou pra estourar aí, depois ela deu o xarope. Ela acendeu o Fabiano e jogou. Naquele dia ela não acendeu o Fabiano e jogou? Ela gritou ainda assim, ó. Fabiano in the hole. Mamãezinha, mamãezinha. Tá escrito fazendo besteira na rua? Quem fica culpada somos nós. Não sei se você lembra do nome daquele xarope que dava fome, né? Que a gente tomava, ele era amarelo. Fontoura. Biotônico Fontoura. Eu tomei tanto aquele negócio. Nunca tomei. Também não. Se eu tivesse tomado, eu ia ser mais gordo do que eu já sou. Também. Eu tô gordo por causa disso. Eu tomei muito isso quando era criança e não passou efeito até agora, cara. Era bom, né? Eu gostava do gosto, não sei do que é bom. Ah, era meio amargo, né? Tinha gosto de Guaraná, né? É. É porque a gente tem que lembrar que o Igor nasceu em 2010. Então ele não vai saber o que é, Ah, é Bertiolate que não arde, né? É, só aquele maldito. Eu só nasci um ano depois que o Cleito e o Pedro. Nossa, Carlão, já... então é a gente mesmo, Carlão. Eu nasci em 2010, velho. Nós vai ser o eu e o Pedro em 2009. O cara tem 6 anos e tem um canal no YouTube. É claro. Faz podcast. A gente fugiu do tema, né? Nossa. Mas falando sobre ainda comida de mãe, um pouquinho até antes de começar esse cast, a gente tava falando sobre mães que não sabem cozinhar, né? A gente conhece uma mãe que não sabe cozinhar, né? Não consegue. Não vamos citar nomes pra não comprometer as pessoas. Esqueci de passagem, sempre quando eu ia na casa desse meu amigo que a mãe não sabia cozinhar, eu é que cozinhava. Quando ia ter churrasco lá, é meu irmão que assava a carne. Então, um negócio estranho, eu tô acostumado a comer comida da minha mãe, aí eu tenho minha avó que mora comigo, né? A comida dela é boa também. Só que eu tô acostumado. Aí eu, tipo, pego, tem uma panela de feijão, aí tem outra panela que é de carne. Aí eu pego, coloco o feijão e depois eu coloco a carne. Aí hoje eu fui ver, tinha uma panela que minha avó misturou feijão com carne. Eu não tinha escolha. Querendo nada, porque eu já comi na casa do Igor, a comida da mãe dele é muito boa pra caramba. O Igor não come feijão. Ô Igor, quanto você tá passando pra ele aí, pagando pra ele aí por fora pra ele elogiar assim a comida? A dona... Ô, preciso revelar o nome da mãe dos outros aqui, não precisa. É, mas ninguém sabe disso. É deu apelido. Eu vou bipar. Não, ninguém sabe quem que é apelido. De... O nome da minha tia é Cleuda, não daqui. Uma minha tia é chamada Cleuda. Cleuda, meu Deus. Deus do céu, Bert. Cleuda já é a variação de Cleusa, que é uma variação de algum outro nome. Tem até falando sobre mãe de amigo, né? Que eu falei dessa mãe do amigo meu que não sabe cozinhar. Aí o outro também vai na casa do amigo e fica revelando o nome da mãe. Mas é um quem tá apto a falar mãe de amigo aí é o Pedro. É. Porque tem uma época lá que ele tava vindo tanto aqui que acho que ele morava e ficava mais aqui do que na casa dele. Exatamente. Nossa. Eu já tava chamando do meu anjo. O tênis sumiu, aonde que tá? Eu acho que tá na casa do Igor. É, minha segunda casa. Pô, aí ele chegava na casa do Igor e falava assim pra mãe do Igor. Ô mãe, onde é que tá o tênis? Uma vez eu cheguei e perguntei, onde é que tá a minha escova de dente? Eu esqueci, mas como é? Ele já ia tanto lá que ele já levava autorização de passeio pra mãe do Igor assim. Senhores pais ou responsáveis. Tinha a foto dele na parede já. Na carteira do pai do Igor já tinha uma fotinha dele. Aquela foto de família? Uma foto do cartão de Natal, da árvore de Natal. Tinha o Pedro lá penduradinho. Pendurado. O pai do Igor declarava ele no imposto de renda. Nossa, chega, vamos parar de trocar. Eu chegava no dia dos pais, o Pedro chegava com um presentinho. O nome com amor e carinho. Tá escrito assim, pai é quem cria. E um dolinho de presente, meu. Dolinho de sacanagem. Mano. Pai é quem cria. Ele ficou até quieto. Tem um poodle. Tem um poodle no podcast? Que isso? Isso era um cachorro? É o Cleiton. Você que parar de rir, cara. Tô passando mal. Sofre. Risada sofrida. Você não vê esse maluco rindo comendo, velho. Mamãezinha. Essas crianças fazem besteira na rua, quem fica culpada somos nós. A nossa singela homenagem ao Dia das Mães. A gente tem um tópico aqui um tanto peculiar, mas a gente pode falar também um pouco sobre as mães precoces. Alguém aqui conhece uma mãe precoce? É, na escola tem uma. Opa! Segundo ano lá. E tá grávida. Quando eu estudava também, quando eu fazia o ensino médio, assim, no ensino fundamental não tive nenhuma amiga que engravidou, mas no ensino médio, quando eu entrei no primeiro ano, já tinha umas três minas grávidas na sala. Tipo assim, por ano era pelo menos uma na minha sala, entendeu? Na escola, sei lá. Umas não, tinha balanço de quantas grávidas tinha por sala. Tinha um balançado. Tinha o censo do IBGE, né? Todo ano. Esse ano foram 14. Na verdade, assim, no máximo três grávidas por sala, né? Na escola minha lá, no ensino médio onde eu estudei, na escola pública, né? Então, você já sabia que as meninas ali tinham três futuros prováveis. É, ou eu ia ser mãe cedo, ou ia trabalhar com marketing multinível, tá bom, na altura da vida. Ou ia ser atendente de telemarketing, dá tempo. Então, desses três futuros prováveis... E tinha o bem-sucedido, que era ser trabalhar com McDonald's. Na verdade, isso não era não, só tinha para as mulheres, era para todo mundo. Concluir o ensino médio. Exatamente, que eram os que se formavam. É, concluir o ensino médio sem engravidar, né? É, exatamente. Tem que estar meta lá, né? Metas para a sua vida, não engravide. Eu vi um cara, eu acho que é o Daniel Duncan fazendo stand-up, que ele falou, na minha cidade... era tão precoce que a estatística era assim: a cada três adolescentes, uma está grávida, igual as outras duas. Nossa, não, mas ó, a minha mãe engravidou mais cedo. Meu irmão mais velho, ela engravidou do cara lá, e o cara, tipo, fugiu. Eu queria matar ele. Caraca! Ah, meu Deus! Mais velho, ele tem 30 anos. Meu avô, tipo, nordestino cabuloso, ele andava com uma barra de ferro na bike. Se ele achasse ele na rua, ele matava. Caraca. Não, meu avô, tipo assim, quando minha mãe engravidou, o meu avô não aceitou, né, e tal. E aí foi maior tenso pra minha mãe, mas aí minha avó deu uma força e tal. Só que meu avô falava que se ele pegasse o cara, ele matava o cara. Caraca! O cara fugiu, foi embora. Caraca, mano. E aí minha mãe conheceu, um ano depois conheceu meu pai assumiu meu irmão lá, de papel passado e tudo, e aí, ok, estamos aí. Caramba, seu irmão é um sobrevivente, cara. É, história, ele é um sobrevivente. E eu nem sei quem é seu irmão. Você vê a importância do meu irmão na sociedade, ninguém conhece o meu irmão. Ah, minha irmã também, só que a minha irmã, ela não engravidou no ensino médio, ela concluiu, ela completou a meta, né? Só que, tipo assim, passou algum tempo depois, ela já trabalhava e tal, ela fazia os cursos, só que daí, tipo assim, antes dela casar, ela engravidou, mas daí, quando ela engravidou, ela casou e tal, mas assim, foi antes de casar, né? Eu não sei se isso é tão incomum hoje, né? Talvez pra gente seja um pouco estranho, mas eu acho que pro mundo talvez não seja tão estranho assim. É, na verdade, hoje você tem uma ideia de liberdade que vem de um segmento que diz o seguinte: você tem que fazer o que te faz feliz e o que te proporciona bem-estar. Não importa a que custo, desde que ninguém diga pra você o que você tem que fazer. Então, no nosso caso, que a gente vive num contexto cristão, pra gente isso não é uma coisa comum. Mas quando você sai e olha as pessoas que não têm esse mesmo ambiente, né, que a gente frequenta, e que têm pensamentos diferentes e que têm vidas diferentes, para essas pessoas, o passo de você ter um filho é um passo muito simples, assim, na verdade, né? Não é tão importante quanto é pra gente. Então as pessoas realmente, elas engravidam e depois começam a planejar a vida conjugal, umas até nem tem, né? Engravidam só porque querem engravidar e depois acabam optando nem por casal, sei lá. Querem conhecer outra pessoa e queriam só o filho, né? Vamos dizer assim. Eu acho bem estranho. Noobcast também é conhecimento. É, a gente tem que chamar o Lucas mais vezes, né, retardadinho. Realmente. A gente tem que começar a chamar pessoas inteligentes igual o Lucas, assim, pra fazer parte do Noobcast, sabe? Nossa, nossa, um bicho. É, Cleiton, você conhece alguma mãe que passe? Olha, cara, eu conheço uma. A sua mãe? Não, a minha mãe engravidou, se eu não me engano, com 18 anos, cara. 18? Com 18. É, mais ou menos, né? Mais ou menos? Minha mãe tinha 23 quando engravidou, minha mãe tinha 23. Assim, ela engravidou mais ou menos? Eu... Não, tô falando, é mais assim, mais ou menos nova, né, assim, por aí. Ah, entendeu? Ô, calma aí, parça. Ela engravidou pela metade, né? É, não sei, né, cara? É, você nasceu primeiro, né? Então acho que é válido essa colocação. Idiota. Ah, então, eu tive uma amiga que, quando eu tava no primeiro ano, era pra ela estar no terceiro, ela nem concluiu, que ela engravidou. Cara, você ganhou dela. Por quê? Sacanagem. Então, eu era uma amiga, né? E, assim, ela andava com a gente, tudo, conversava, né? E um dia ela parou de vir pra escola do nada. Eu falei, mas que merda que aconteceu? Aí daqui a pouco nos vem a notícia, ela tá grávida. Eu, o quê? Ela tá grávida. Cara, esses dias eu vi ela andando na rua com a criança. Eu falei, meu Deus, cara, como que pode isso? Aí você foi lá e deu os parabéns pra ela. Foi isso mesmo. É incrível, né, que... Falando aqui, né, porque às vezes a gente fala assim, a gravidez na adolescência, mas a gente devia perguntar o porquê, principalmente por quê que elas engravidam tão rápido assim, né? Porque assim, se sua filha fizesse isso, você se acharia estranho, né? Porque eu acho que você teria educado... Matava ela. Ou você teria educado ela de uma forma que, nossa, você tem que saber isso, ou você abrir o jogo com ela. Porque tem pais que não abrem o jogo, entendeu? E não tem conversa. Exatamente. Filha de acordo que, tipo, nossa, minha filha, ó, é o seguinte, você sabe que se você fizer isso, você vai ter um filho. E você vai sofrer as consequências. E lógico que tem, acho que da maioria, acho que essa pessoa que eu conheço que tá grávida, ela não tem totalmente, tipo, vamos supor, a participação dos pais da vida dela. Então, acho que pra mim prejudica muito. Porque se não ter tanta presença dos pais, né, da vida dessa garota, ou da vida desse garoto também, isso pode prejudicar pra pessoa mentalmente, porque ela não, entendeu? Não vai ter aquilo de família, entendeu? Vai ter uma estrutura, né? Vai ter uma estrutura. E também não vai ter informação, porque às vezes a menina também tem muita vergonha de perguntar, entendeu? A desinformação e a fragilidade, entendeu? Da educação sexual. Eu acho que é o que falta muito nas pessoas, nas adolescentes hoje, é a fragilidade da educação sexual que o pessoal tem no Brasil. É deixado muito para as escolas, né? É. E é interessante o seguinte, a escola ela não ensina a sexualidade, ela ensina a biologia. Ensina a biologia. Quem tem que ensinar a sexualidade são os pais. E é por isso que eu sou extremamente contra qualquer método contraceptivo, porque na minha humilde opinião, qualquer coisa que você vá assumir, você tem que estar disposto a assumir também as consequências possíveis daquilo que você está fazendo. Então você tomar uma atitude que evite com que você tenha uma consequência disso, na verdade você não está querendo assumir o que aquilo realmente vai te trazer. Então, por exemplo, se a pessoa chega assim e fala, não, eu quero ter uma vida sexual aberta e eu quero fazer isso antes de casar. Ok, mas esteja apto a receber um filho, porque esse é o propósito principal da coisa. E dentro de um casamento, dentro de um contexto melhor estruturado, esse filho vai ser bem-vindo. Talvez fora de um contexto desse, talvez não seja tão bem-vindo assim. Isso vai trazer problemas para a pessoa e para a criança, que na verdade é a que mais sofre na história toda, né? Sim. Existe um tabu muito grande quando o assunto é esse. E existe também uma coisa... acho que nenhum de vocês é casado, só eu, né? É. Então, existe um tabu e um foco que se dá pra isso que é muito superestimado. E as pessoas colocam isso como se fosse uma coisa realmente muito importante, fosse essencial e tal. E não é tanto assim. É uma parte da vida do casal, uma parte da vida da família, mas é uma parte importante, mas não é única, né? Ela é essencial. Mas tem um filósofo, Kant. Aliás, até se vocês quiserem ver depois, coloca no Google assim. Já ouvi falar. o estudo da metafísica dos costumes. É domínio público, custo zero. E você começa a ler e você começa a entender que existe uma busca pela felicidade que ainda é muito física. E as pessoas querem sempre buscar algo que traga para elas um prazer físico. Então isso está ligado também à alimentação e à parte, da, obviamente, da sexualidade das pessoas. Né? Tem que ser palpável, o que Kant fala sobre isso é o seguinte, que na verdade a felicidade ela não se baseia no bem-estar físico, porque o nosso corpo, ele, um dia a gente vai abandonar esse corpo, né? E a gente que é cristão, então, tem mais a certeza disso ainda. Então, o ideal seria que as pessoas buscassem as alegrias da vida para que chegassem a uma felicidade pura, né? De alma, de espírito, vamos dizer assim, né? De realmente se sentir bem, independente do físico. E muito dos casos das mães precoces é exatamente esse o problema. Existe dentro do lar uma carência que não foi suprida, e como ela tem essa necessidade fisiológica de suprir uma carência que foi criada dentro da casa dela, talvez por uma falta de atenção dos pais, ou por um abuso que ela sofreu, ou de repente só porque ela se deixou levar pelo momento e pelas amizades, ela sente essa necessidade de suprir as necessidades do corpo dela e acaba esquecendo que isso vai trazer uma consequência talvez não tão agradável assim, que seria uma gravidez indesejada. E aí você tem o caso de milhares de mães no Brasil que tem filho antes da hora. Por quê? Porque o nosso contexto é isso, é um contexto cristão que põe um tabu, que põe esse tema como algo indiscutível. Não se pode falar sobre isso em casa porque é vergonhoso. E aí, cara, você vai deixar um cara lá na rua ensinar o seu filho, entendeu? Você vai deixar um qualquer na escola falar sobre isso com o seu filho. E talvez para um pai seja tarde demais. Você pode até perder a chance de dar uma boa instrução pro seu filho, porque você achou que não deveria tocar naquele assunto. Mas quando a sua filha saiu, foi um cara que apresentou isso para ela. Ou quando seu filho saiu, foi uma menina que apresentou isso para ele. E aí você tem milhares de casos de gravidez indesejada por aí afora. Mamãezinha, mamãezinha. Essas crianças fazem besteira na rua. Quem fica culpada somos nós. Ah, enquanto isso, tá o Emerson postando gif de beijo no Facebook. Momento. Não, sério. O Emerson nem tá participando, ele vai ser o lamentável. E aí, então, ó, seguindo esse rumo aqui na reta final, então, já, a gente pode falar, então, sobre as mães que são superprotetoras. Afinal, qual delas não é superprotetora, né? Pois é. Quer dizer, eu conheço algumas que não são, né, mas, enfim, eu acho que, né, em geral, a mãe tá sempre... A mãe é protetora, né? Aí tem aquela mãe também que você pede, ô, mãe, posso ir? Ah, vai, Satanás, vai. Vai, demônio. Não existe Ai, demônio. Mãe mais protetora que a mãe da nossa mãe. Então, rapaz, eu não tive avó. Assim, mas eu conheço relatos, né? Todo mundo fala, né? Que você chega na casa da avó e a avó, você, sei lá, tá pesando 200 quilos e ela fala assim, nossa, filho, como você tá magrinho, come aqui, velho. Não importa o quanto você esteja errado, a sua avó vai te defender. Eu sou pai, coisa que eu mais detesto, a minha filha vai pra perto do rack e mexer com aquele porta-retrato de 453 anos, eu falo não, e a minha sogra vai falar assim, ah, tudo bem, deixa ela pegar e quebrar. É verdade. Todos vocês tiveram vó? É porque eu não tive, né? As minhas vós, elas, quando eu nasci, elas já eram falecidas, então eu não sei como é que é. Mas vocês tiveram? Eu tenho bisavó, tenho as minhas duas avós vivas, meus dois avós vivos, e a minha filha tem tataravó. Os dois avós. Eu falei, na verdade, a minha avó foi quem me criou, tipo, com a minha mãe. Eu vivi mais com a minha avó do que com a minha mãe, propriamente dito. Porque a minha mãe, de vez em quando, morava com a minha avó, aí brigava, saía da casa e voltava, saía da casa. Mas eu sempre ficava estável no mesmo lugar mesmo, na casa da minha avó. Então eu acho que a minha avó foi quase uma mãe também pra mim. Eu tenho tanta mãe na minha vida, tem a mãe do Igor, tenho a Gisele, amiga minha. Voltamos à mãe do Igor. Volta a mãe do Igor. Começou. Cara, o mais legal de quando a minha filha nasceu foi que a minha avó ainda tá viva. E a minha bisavó é assim, ó, a linha de sucessão é minha bisavó, minha avó, que é a mais velha dos 19 que a minha bisavó teve, e a minha mãe, que é a mais velha das outras duas que a minha avó teve. Aí vem eu, que sou o segundo dos três abaixo de mim que a minha mãe teve. Então a minha filha é a primeira tataraneta da minha bisavó. Minha bisavó viu, conheceu, tá viva ainda. E ela vai conhecer o segundo, que minha esposa tá grávida do segundo. E vai ter o segundo tataraneta. A gente louco, chama, né? A gente que nem o Lucas pra esse podcast, cara. O cara traz conteúdo interessante. O cara é o próprio conteúdo. Se você procurar no dicionário, tá conteúdo, tem uma foto do Lucas Lira na frente. Realmente. Pede o único aquele microfone. Não, você, você procura no Google, assim, Lucas Lira, aparece assim, consultar a Barça, número tal, volume... Você tem as duas vós vivas também ou não? Eu tenho as quatro, cara. Meu avô e minha avó tá viva, por parte de mãe e por parte de pai também. Ah, as sim. Quatro vós. Meus quatro avós, né? Minhas quatro vós, não, tipo, tem duas mães, meu. Ah, é igual o Igor, né? O Igor tem mais filhos. Tem o meu avô e minha avó por parte de pai, e por parte de mãe só tem minha avó. Legal, eu não tive, eu só conheci a minha bisavó, que era mãe da... Que era a... Da sua avó. A mãe da minha avó, isso. Que era a mãe da minha mãe também. Mas eu também... Eu conheci ela por pouco tempo também, e aí... quando eu conheci ela, eu era pequenininha, ela já tava bem doente já. Aí eu lembro dela, assim, mas eu não... É que você é o mais novo, não é? É, eu sou o caçula, é isso mesmo. É, mas acho que a minha irmã mais velha também me conheceu, porque a mãe da minha mãe, ela faleceu quando a minha mãe era criança ainda. Caramba, cara, que estranho, né? Geralmente é o contrário. É, e a mãe da minha mãe faleceu quando o meu pai era criança também, então assim, nem as minhas irmãs conheceram as minhas avós. Super protetora, além de vó, porque eu não tive vó, né? Eu vou contar um caso aqui pra vocês que, assim, eu trabalho já na empresa onde eu trabalho já faz 5 anos que eu trabalho, né? Então, a vinheta do Senta Que Lá Vem a História. Senta Que Lá Vem a História. E aí, tipo assim, eu gosto muito de futebol. Então teve uma época que o pessoal, eu trabalhava segundo turno, eu entrava 3h30 da tarde e saía 1h da noite. Da madrugada. Mas segundo turno aí, do Brasileiro ou do Campeonato Paulista? Nossa. Bem? Nossa, começou aqui. Tá contratado. Teve uma época que os caras eles decidiram, assim, vamos jogar bola. Aí a gente falou, mas que hora, né? De manhã tem faculdade, de tarde não dá tempo. E a gente saiu 1h da manhã. Os caras falaram, vamos jogar depois que a gente sai do trabalho. Que tinha um society ali, o Colinas Society ali, que ficava aberto até de madrugada. Ah, vamos embora então. E aí, toda quinta-feira a gente ia jogar bola de madrugada. Aí a gente chegava lá, jogava bola, ficava até umas 3 horas, chegava em casa umas 3h30 da manhã e dormia umas 4. E aí, como eu dividia posto, de manhã você tava uma menina loira no meu lugar. E eu não sei se vocês já viram, mas mulher, cara, por causa de ter muito cabelo, assim, cai muito cabelo, né? Tem muito cabelo. E eu dividi o posto com ela era loira. Aí, rapaz, eu cheguei, né? Fui lá, trabalhei, fui jogar bola, né? Justo antes de... Aí eu cheguei em casa, né? Em casa, né? Aí sempre que eu chegava em casa, eu abria a porta do quarto e via se ela tava acordada e tal. E depois eu saía, né? Fechava a porta do meu quarto, ó, foi e dormi. E aí nesse dia, cara, eu cheguei assim, eu abri a porta do quarto da minha mãe, né? Eu tinha chegado no futebol, já tava de blusa, tava meio friozinho. E tipo assim, tava tudo escuro, né? Tava lá pra enxergar, né? Eu abri a porta assim, aí ela tava dormindo, fechei a porta, quando tava fechando, ela falou assim: que fio de cabelo loiro na sua blusa é esse aí? Aí eu pensei: caraca! Caraca, meu avião! Nossa, assim, eu tô virando aqui, você não tá de jogar bola, nada. Você tá indo pra pegar mulher, não sei o que, assim, não, porque... Que isso? Como eu dividi a posto com essa menina, o cabelo grudou na blusa, cara. Mano, tava escuro, não tinha como ver nada aqui. Meu Deus, cara. Esse é o cara, mas da mãe. Minha mãe tem 4 filhos. E eu passava de madrugada na frente do quarto da minha mãe, e ela me chamava pelo nome, e a porta tava fechada. Caraca! Como isso, é que ela, cara, sabia que era eu, maluco? Eu passava pra ir no banheiro, assim, qualquer coisa e tal, tava andando. De repente, minha mãe, Lucas, meu Deus, você não faz isso nessa hora da manhã, mulher. Corre, Berg. Que isso, mulher. Não sei como é que ela sabia. Que bizarro. Que ela sabia, tipo, o barulho do pé de cada filho no chão, cara. E esse dia, minha mãe, ela usou o poder dela, né? Visão além do alcance. Ela conseguiu enxergar, cara. Você é louco, cara. É. Ó, eu vou fazer uma piada muito nerd agora. Pode ser que a mãe do Carlão seja Tanagariana. Nossa. Galera, alguém... Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o nosso Glória, sobre essa homenagem sobre as mães, né? Que isso pode ser considerado uma homenagem para as vamos mães. Ter... Né? Vamos falar sobre as frases mais famosas que as mães falam, né? Eu acho que... Nossa. Mãe, se eu for aí achar... Ah, é. Eu vou esfregar na sua cara. É, você vou... Ô, filho, pega o negócio que tá ali em cima do negócio pra mim. Do bang do esquema do negócio. Pega o negócio em cima do bagulho, perto do treco. Perto do esquema, embaixo do esquema. Do trem. Nossa, tem uma clássica que minha mãe falava assim pra mim: ô, filho, vai lavar a louça lá. Não, eu já vou já. Se você falar não pra mim outra vez, eu vou dar um soco na sua boca, eu vou dar todos os seus dentes. Minha mãe falava isso pra mim. Tem os poderes mágicos, né, das mães, que você abre a gaveta, não vê o carregador, fecha a gaveta. Mãe, cadê meu carregador? Tá na gaveta. Você abre a gaveta e tá o carregador lá. É incrível. Olha o Rubinho aí. Rubinho, a primeira coisa que eu falei no podcast foi... Mas tudo bem. É porque foi a hora que caiu, né? É. Tem uma da minha mãe que é a seguinte, assim, ó. Ela, quando a mimazeira me manda lavar a louça, né? Cleide, vai lavar a louça. Eu digo, mãe, peraí, já que eu vou, né? Que não sei o que, eu tô vendo um negócio aqui. Aí ela vira pra minha cara, ela, beleza, você vai querer alguma coisa de mim. Não, beleza, você vai precisar de mim. Espera pra você ver. E sai, do nada. Tem uma clássica também que é a seguinte. Eu esqueci. Tem um primo meu, né, cara? E assim, é, do lado da minha mãe são todos negros, né? Do lado do meu pai são todos brancos. Então, esse primo que eu tô falando é do lado da minha mãe, né? E aí, essa tia, né, a mãe do meu primo, ela é um pouco brava. Aí, lembro uma vez quando... Sempre eu ia dormir na casa desse primo, né? E aí, uma vez, ele brigou com o irmão dele, porque os irmãos eram muito perto, né, a idade. Ele tem 25, o irmão dele tem 20, né? Então, a idade ali era de conflito, né, quando era mais novo. E aí, eu lembro de uma cena que eram os dois brigando por algum motivo que eu não me lembro, sei lá, algum brinquedo, alguma coisa assim. E o meu primo, né, de 25 anos, ele tava batendo no menor, né? E aí, minha tia, ela chegou com uma vassoura... Aí ela chegou dando vassourada nesse meu primo. Meu Deus! E assim, não foi uma vez só, cara, né? Essa não tinha sido a primeira vez que ela tinha chegado na vassourada. Inclusive, eu fiquei sabendo que não era a primeira vez que ela tinha quebrado a vassoura nas costas. Nossa! Que isso, cara? E aquela não seria a última, segundo meu primo também. Nossa! Tem uma frase clássica da minha mãe aqui, que teve uma vez que tava eu e meu irmão, e minha mãe tava dando bronca na gente por algum motivo, que eu não lembro. Aí ela tá falando comigo e com meu irmão. Aí ela terminou de falar. Então, você sabe quando ela terminou de falar? Ela dá aquela respirada. Aí todo mundo ficou quieto. E ela, não vou nem te responder. Mas ninguém falou nada, entendeu? A mãe ficou com tanta raiva que ela buga, né? Minha mãe era assim, cara. Ela já chegava, tipo, ela xingava. E ela não dava espaço nem pra você falar. Ela chegava e falava assim, quem foi o desgramado que deixou cair um pedaço de pão no chão que eu acabei de limpar? E eu também nem quero saber quem foi. Aí você ia falar assim, não, mas se você falar alguma coisa, eu espanco você até a morte. Não, mãe, mas eu não sei. Mas não interessa quem foi, eu quero que limpe. Mas peraí, ela queria saber quem foi, depois ela não queria mais. Aí quando eu fui falar quem era, ela falou que não queria saber, mas queria que ele limpasse. Quer dizer, eu ficava imóvel, o que que eu faço? Eu não sei, O que dá mais medo do que ver minha mãe pegar um livro, eu acho que seria ela me chamar pelo nome completo. Vocês também devem entender isso, né? Porque, pelo amor de Deus. Pedro Afonso Silva de Deus, velho. Em casa era minha mãe falava entre dentes. Quando ela falava assim, Lucas, vim aqui agora, tipo, apertando o dente assim, eu já ficava louco. Tava espumando pelo lado já. Tem aquela frase da mãe, a gente conversa depois. Nossa, é sempre com o público. Quando você tá na. É. Tá na casa do outro, ela vira pra sua cara. A gente conversa depois, você esquece. Aí você chega na sua casa e você fica aqueles momentos de tensão. Você fica esperando ela falar. Fica esperando, né? Que vai acontecer. Você finge que tá dormindo pra não apanhar. Chegando em casa, vai conversar, tá bom? Tá bom? Chegando em casa, tá bom. Chega em casa, sai correndo do carro, não espera nem guardar o carro direito, ali no sofá, dorme. Já, então vai pro banheiro, molha a cara, fala, tô passando mal, mãe. Põe ali embaixo do sofá, dá febre. Essas coisas. Aí minha mãe falava assim, ó, hoje você escapou, mas na próxima você vai ver, eu te pego. Nossa, cara, aí ficava aquela neura, ameaça eterna pra sempre. Aquela tensão, velho. E quando tem irmão mais novo, alguém de vocês tem irmão mais novo? Eu. Que eu levava xingo de graça. Meu irmão fazia uma cagada, e a mãe colocava a gente na mesa e falava assim, olha aqui, eu não tô criando filho, não, pra ficar fazendo passar vergonha na casa dos outros aí. Quando for pra casa dos outros, espera todo mundo comer pra depois... E eu tava lá, eu nem tinha saído de casa. Eu falei, não, mas você tá falando de quem? Que eu nem tô sabendo. E você cala a boca, senão vai só cobrar pra você. Nossa, isso dá nada. Aí o canhão sai do mais novo e vem pra mim. O canhão, ele muda de lado. Porque você também ficava deixando o seu sapato. Onde você... O Lucas mas qual que era chegava o foco em casa, aonde ele passava, ficava uma peça de roupa. Ele passava no quarto e deixava uma calça. Ele ia pro banheiro e deixava uma meia. Cara, mas a calça tem que ficar no quarto e a meia tava suja. Tipo, não tem o que fazer. Qualquer coisa que você faça será usado contra você no tribunal da vida. É verdade. A sua mãe é a juíza e o carrasco, né? Exatamente. É aquela mãe que... Meu filho, é o seguinte, você vai chegar na casa lá, você não vai pedir nada, você não vai encostar nada. Ó, já vou ler o ABC pra você aqui em casa. Não, já vou ler o ABC. Você chega eu vou falar aqui no carro que é pra você não fazer nada, senão eu mato você em público. Vai ser um Tiradentes no século XXI. Vai ser. Revolução Francesa. Espalha seu corpo pelos postes da cidade. Minha mãe não atende nada. E a pessoa que tá na casa oferece pra você um brigadeiro, né? Você aceitaria esse brigadeiro? Você fica naquela tensão de aceitar ou não, né? Não sabe se a mãe vai... É, cara. Aí a tua mãe te olha com aquela cara assim... Ah, esse negócio aí de não comer na casa dos outros, minha mãe nunca teve essa frescura, não. Se os outros ofereciam aceitar... Minha mãe teve. Não... Mas aí, minha mãe, tipo assim, ela não embaçava de oferecer eu aceitar, não. Minha mãe era assim, no carro ela já falava assim, olha, é o seguinte, se alguém te oferecer uma coisa, você vai comer? Aí eu falava, vou. Mas e se eu oferecer pra você de novo, você vai comer? Então eu vou falar assim, se tiver gostoso, eu vou. Não vai, não! Porque uma vez só que tem que comer. Você tá achando o quê? Você tá achando que a casa dos outros é festa? Eu tô criando um filho, tô criando um bicho. Você deve tá com fome, tá passando fome em casa? Tá passando fome em casa? É isso? Cara, já virava um sermão, cara. Eu nem tinha comido o negócio aí, eu tava apanhando. Volta naquele assunto que você falou da recompensa, né? A pessoa não pensa no... Eu penso no amanhã, né? Não, vou comer depois de ver esse negócio com a minha mãe aí. Você come duas vezes. Depois não resolve esse BO aí. Acho que a mais famosa de todas, na minha opinião, é qualquer dia eu vou sumir. Capricha, Rubinho! Capricha que é o seu dia! Capricha que é o seu momento! Ó, oh, Rubinho Barrichello de novo aí. Eita. Eu vou sumir. Eu vou embora dessa casa. Vai embora. Eu sou empregada. Eu só lavo. Geralmente minha mãe adicionava um terror nessa frase. Era o seguinte, eu geralmente estava comendo. E ela falava assim, ó, aproveita, tá? Porque essa é a última refeição que você vai fazer nessa casa. Porque eu vou sair daqui. E você vai morrer no dia seguinte, porque você não sabe fazer nada sozinho. Dia você nesse vai cara, era desse jeito, cara. Minha mãe falava assim pra mim, ó. Minha mãe era tensa, cara. Ela falava assim, ó. Eu tô saindo, você vai arrumar a casa pra mim. Eu cuspi em quatro lugares aqui nessa casa. Só eu sei onde eu cuspi. Se eu voltar e achar um cuspe meu, você vai ver só o que vai acontecer com você. Minha mãe era tensa, cara. Eu pensando que aqui era tenso, tá ligado? Não, não, cara, você foi, é porque minha mãe teve quatro filhos, cara. Tipo, se ela não fosse assim, ela não ia viver nunca, sabe? Ela ia morrer. Meu Deus, cara. E quando minha mãe chega em casa e eu não fiz alguma coisa, ela fala, mãe, por que você não arrumou a mesa? A escravinha não tá aqui pra mandar, não? Nossa, cara. Sabe o que é isso? Vocês nasceram depois dos anos 2000, cara. Eu, o Lucas, queria saber como é que... Aí, cara, quando minha mãe mandava variar a panela, ela chegava e falava, olha, é o seguinte, tem uma panela aqui que eu quero que você pegue essa pasta rosa aqui e deixe ela brilhando. Se eu não chegar aqui e ver um reflexo refletido nessa panela, eu vou fazer você comer essa panela inteira com sal grosso. Pra você nunca mais esquecer como é que se lava uma panela. Eu lembrei de uma coisa do cuspe, né, que você falou. Uma vez eu tava saindo pro shopping e minha avó cuspiu no chão e falou: se você voltar, se aqui tiver seco, você vai dar uma porrada. Nossa! Teve uma coisa que eu vi na internet uma vez que o carinha falou que se encaixa a mim. É, minha mãe chegava, tipo, minha mãe ia sair, né? Ela falava assim: olha, deixa essa casa um brinco. Cara, minha mãe saía, eu trabalhava que nem um escravo mental. Quando minha mãe chegava, ela ia entrar e falava assim: olha, peraí, tira o sandália pra entrar na casa do senhor. Que eu falar, a casa tava um brinco, cara. Eu gritava assim, a casa, eu falava assim, casa, aí voltava assim, limpa. Tava eco a casa. Tava um brinco a casa, cara. E ela chegava, olhava assim, mas tu é um bicho porco mesmo, né? Olha essa casa, como é que tá suja. Esse cara. Você é limpa, a casa tá brilhando, mas mesmo assim, pra ela, ela tá ruim, parceiro. Pode estar limpa pra caramba, se ela passar o dedo em qualquer lugar, vai aparecer preto dentro dela. Vai. Exatamente. Parece que já. Ela sabe. Falando nesses dias nós fomos fazer um churrasco na casa do Cleito. E o Cleito ficou o dia 5 horas do dia anterior limpando a casa dele. No outro dia o Carlão veio e passou. Não lembro onde ele passou a mão. Ele passou o dedo assim. No ventilador de teto. Aí ele passou a mão no ventilador e o dedo dele ficou tudo sujo. Ele passou, ô, Cleito, chega aí. O cara olhou pra minha cara e me chamou pra falar com o ventilador, tá ligado? Eu tava capoeira. Assim, eu peguei e falei assim pra ele, mano, você tem a pachorra de me falar que você gastou 25 horas do seu dia limpando a casa e a pá do ventilador de teto tá suja? Não, pode voltar a limpar. Limpa tudo e limpa o ventilador. Minha mãe tinha carvão em lugares estratégicos da casa. Porque daí quando ela chegava em casa e via que a casa tava suja, ela ia lá e falava, peraí, deixa eu ver um negocinho aqui. Passava o dedinho no carvão e falava, olha essa sujeira aqui, como é que você fala que isso aqui é uma casa limpa? Isso aqui é um sujo, isso aqui é um chiqueiro, rapaz. Isso aqui é um... O que é isso aqui? É, eu tinha um problema assim, porque aonde eu botava a mão ficava preto, né? Nossa! Nossa, eu me recuso a rir dessa piada. Eu sou um homem preocupado com os problemas raciais do país. Eu me recuso a rir dessa piada. A minha mãe era tensa, cara. Oh, vocês não têm noção, cara. Minha mãe era assim, ó. Se ela chegava e falava assim, ó, eu quero que você põe a roupa que tá na máquina, estende, passa pano na casa e faz o arroz. Eu vou chegar na hora do almoço. Beleza. Ela chegava, passou pano? Passei. Fez o arroz? Fiz. Estendeu a roupa da máquina? Aham. Uhum. Por que é que não colocou mais roupa na máquina? Aí ela olhava assim, você não pediu. Ué, mas tem que pedir? Tem roupa lá? Coloca mais roupa. Por que não lustrou o chão? Como é que não lustra o chão? Passa pano e não lustra o chão? Que merda de pano é esse que você passou que não lustra? Cara, ela era desse jeito, cara. E quando ela fazia as armadilhas, tipo, ela catava as coisas assim que estavam bagunçadas no quarto dela, colocava no guarda-roupa e fechava a porta. Aí ela pegava alguma coisa e abria, caía tudo em cima de mim. Ela chegava e falava assim, mãe, que negócio é esse aqui? Ela falou assim, por que foi xeretar no meu guarda-roupa? Tem que mexer no guarda-roupa? Eu levava xingo ainda, cara. Tipo, ela tava errada. Eu me lascava. Meu Deus. Mamãezinha, mamãezinha. Tá escrito fazendo besteira na rua? Quem fica culpada somos nós. Galera, eu acho que tá ficando um pouco longo já o programa. Cada um manda uma mensagem pra sua mãe aí. Pode ser começar comigo então? Mamãe, querida, meu coração bate como dente de alicate. Nossa. Vai, Igor. Mamãe, te amo, um beijo. Vai, Pedro. Eu lhe amo muito, mamãe. Vai, Cleiton. Mamãe, meu amor da minha vida. Minha privada entupida. Obrigado por... Meu Deus. Que bom. Obrigado até pelo xingo, né? Vai, Lucas. Mãe, obrigado por me ensinar a lustrar o chão. Graças a você, hoje eu coloquei piso fosco na minha casa. Uma forma magnífica. E nós acabamos mais um episódio magnífico desse podcast, que é o podcast mais adolescente da internet. Então, falou, galera! Falou! Momento lamentável. Ah, enquanto isso, tá o Emerson postando gif de beijo no Facebook. Momento! Não, sério. O Emerson nem tá participando, ele vai ser o lamentável.